caminho. Pergunta que tumulto, que é isto? A multidão responde ao Nazareno. Quem passa por aqui é Jesus Cristo. O cego grita e diz: tem compaixão. Jesus parou, mandou o homem trazer. Ao se aproximar, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Cabisbaixo e tão caído, Deus hoje vai mudar a tua história, te arrancará desse poço profundo. Não penses que tudo você. Eu vou profetizar sobre tua vida e um milagre vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Segundo a sua fé, seja curado.